só vocês, batendo a palma, vem. Tchá, tchá, tchá, tchá. Te espero no farol pra ver o sol se pôr. Fazer denguinho, fazer declaração de amor. Te espero no farol pra ver o sol se pôr. Fazer amor, fazer amor, só vocês. Te espero no farol pra ver o sol se pôr. Fazer denguinho, fazer declaração de amor. Te espero no farol. Se for que eu fazer declaração de amor. Abre o coração, vem curtir o som. Energia positiva, Mineirão. Vai lembrar o tanto que eu te quis. Eu sei, você vai ver. Mas eu tenho que aceitar viver sem teu olhar. Não posso resistir. E aí? Sei que um dia vai lembrar o tanto que eu te quis. Eu sei, você vai ver. Mas eu tenho que aceitar viver sem teu olhar. Não posso resistir. E aí? Vem pra perto de mim. Faz o tempo parar. Faz tudo acontecer. Vou te fazer carinhos até o amanhecer. Diz! Te espero no farol pra ver o sol se pôr. Fazer denguinho. Você vai ver. Mas tenho que aceitar viver sem teu olhar. Não posso resistir. E aí? Vem pra perto de mim. Faz o tempo parar. Faz tudo acontecer. Faz tudo acontecer. Vou te fazer carinhos até o amanhecer. Vou te fazer carinhos até o amanhecer. Canção de amor.